Nordeste, a equipe da sofrência chegou. David Miranda, canta! Hoje eu paro e olho, penso e volto. A gente não teve nenhuma foto e nenhuma história pra contar. Você não passei de fase, nós dois não foi além do quase. Era melhor eu me arrepender do que não me arriscar. Mas eu nunca vou saber por que não quis tentar. O que me mata é esse sim. Se você ainda estivesse aqui, se nós dois ainda existisse, o que me mata é sim. Se você ainda estivesse aqui, se nós dois ainda existisse. Diferente, nada tava igual, mas o se não altera o final. David Miranda, a voz que apaixona. Ô sofrência, Portal Tua Rocha. Você não passa de fase, nós dois não foi além do quase. Era melhor eu me arrepender do que não me arriscar. Mas eu nunca vou saber por que não quis tentar. O que me mata é esse sim. Se você ainda estivesse aqui, se nós dois ainda existisse, o que me diferente, a data tava igual, mas o se não altera o final.